que a gente não sai. Dessa festa chata vou te levar pro meu quarto só pra eu ter seu corpo só pra mim. Vamos nos trancar lá em cima, vão chegar sua adrenalina. Essa noite não tem fim. Olha desse suor do seu corpo, só você tem o direito de tocar em mim. Eu vou fazer como se o fim chegasse hoje. Talvez o fim chegue hoje, eu vou te devorar. Hoje eu vou te devorar. Hoje eu vou te devorar. Hoje eu vou te devorar. Ela vem como Constantine varrendo o inferno do meu imundo jardim. Oh céus, que fiz de bom pra receber um anjo serafim? Nem lembro das boas ações, sou um cérebro, sou um ser ruim. Que foi chutado do bendito paraíso, isso que eu lembro de mim. Lembro bem do bendito dos seus olhos que brilhavam como chuvas de diamante que tem lá em Saturno. Lembro bem de como tu me encarava quando eu falava das atrocidades que fiz nesse mundo. Cruel e confuso, frio e sujo, Tete Peleno, Roosevelt, eu sou pior que o Jerry Bruto. Cruel e confuso, perfeitamente um ser imundo, procurado pela trindade infernal de um vazio submundo. Submundo. Vai valer a pena todas as nossas perdas, coisas tão pequenas, não posso parar. Desculpa se eu não sou quem era, porque talvez eu nem fosse real quem era. O caos que sempre vem após a primavera, uma transa que acompanha uma outra briga séria, além da matéria. E materiais que se amam em guerra, se caçam na selva, encontram na terra. Agora perdemos frequência, merda da minha paciência. Te leva pra longe de mim, a vida acontecendo enfim. Te leva pra longe de mim, a vida acontecendo enfim. Hoje eu vou te devorar. Hoje eu vou te devorar. Hoje eu vou te devorar. Hoje eu vou te devorar. Hoje eu vou te devorar.